enquanto o urso macho diz olá ao urso fêmea, começa uma nova temporada de acasalamento nas terras do Alasca. Ora bem, inapropriado. Eu volto já, meu ursinho Barry. Não te sentes assim? Será que podes ser menos criancinha? Vespa, aprendeste a lição. Onde está o Barry? Ups. Come on. You get the limo out front. Hottest styles, every shoe, every color. Yeah, when you're really you, but no one ever discovers. Who would have thought that a girl like me would double as a superstar? You get the best of both worlds. Chill it out, take it slow, then you'll rock out the show. You get the best of both worlds. Mix it all together and you know that. É muito fácil dizer isso quando se deu cabo da única testemunha. Isto foi um urso-ocídio a sangue frio! Oh! Vá lá, Miley, calma, é só um urso de peluche. Oh! Eu tapava-lhe os ouvidos. Mas já não os tem. Está bem, fixe. Eu compro-te um urso novo. Como? Isto não é só um urso de peluche. É parte da minha infância. A mudança do berço para uma cama grande. O sarampo, a papeira, usar o penico. Estava lá sempre. Nós estávamos lá todos na parte do penico. Olhem o que eu fiz, olhem o que eu fiz! Foi um momento importante da minha vida. Que raio de instruções! É só uma estante, não é nenhuma nave espacial. Vocês conhecem alguém que fale, por exemplo, holandês, russo ou... Isto estará em hebraico ou chinês? Olha o que o Jackson fez ao Barry. Foi um acidente. Estava aqui uma vespa. Onde? Não. Pai! Desculpa, querida, mas tu sabes que sou alérgico. E ainda por cima as vespas adoram o meu shampoo e amaciador. Pai, podes esquecer o teu cabelo por 10 segundos e ajudar-me nisto? Oh, não. Eu não sei se isto é o teu estômago ou o teu rabo. Mais uma vez, desculpa, querida, mas... Estás no secundário, não achas que já não tens idade para... Para esperares tanto tempo que o teu irmão te peça desculpa? Vá lá, rapaz! Miley, eu peço desculpa pelo teu urso. Miley, falta-lhe este pedacinho. Oh, vá lá, é só um brinquedo. Também era meu amigo. E ele vai ser vingado. Vingado, ouviste? Yeah, yeah. Prepara-te para a única coisa pior que o Jackson. O quarto dele. Tens a certeza que é seguro? Absolutamente. Se fores um rato do esgoto. O que é que estás a fazer? Quero dizer adeus à minha mãe, só pelo seguro. Para com isso, está bem? Temos de encontrar uma coisa que o Jackson goste mesmo. Qualquer coisa que se goste, morre aqui dentro. Isto não tem piada. Oh, ei, o que achas disto? Oh, não, isso não chega. Quando o Jackson vir que desapareceu, vai ter de ser como um morro no estômago. Como quando eu perdi o urso Barry. Oh, chora à vontade, chora à vontade. Oh, não é isso. Está aqui um pivete que me faz arder os olhos. Oh. Deus. Quem é que põe passas na pizza? E porquê é que as passas estão a andar? Apanha-me! Miley, temos de nos despachar. O Jackson deve estar quase a chegar. Oh, não te preocupes. Mandei o Oliver distrair o Jackson. E por falar no Jackson... Ah, não, tudo bem. É mousse de chocolate. A fruta preferida. A maçã. Segunda fruta preferida. Pera. Terceira fruta preferida. Lembra-te, já usaste maçã e pera. Este é o questionário mais estúpido que já fiz. Eu vou para casa. Não, não podes. Isto vai valer metade da minha nota. De que cadeira? Sociologicologia. Palavra preferida. Espera aí, eu sei essa. Até já. Não, ainda tenho de testar os teus reflexos. Apanha-me. Meu, eu estou a tentar fugir de ti. Porquê é que havia de te querer apanhar? Porque eu acabei de fazer isto. Mas que reflexo lento. O que é que o Rico está a fazer no quarto do Jackson? Uma coisa que o Jackson adora. Uma coisa que o Jackson adora. Não vai acontecer, meu amigo. Oh, ei, então é isto. Cuidado! Oh, é do Jackson. Uma bola de beisebol assinada pelo Joey Vitolo. Se lhe acontecesse alguma coisa, ele passava-se. Bingo! Estou? Quê? O Oliver diz que o Jackson está a caminho de casa. Quanto tempo é que temos? Que miúdo tão estúpido e tão esquisito. Não muito. Tu não queres entrar aí dentro? Não temos escolha. Não! Toalha, toalha, toalha. Que quarto tão arrumadinho. Posso esperar para ver a cara do Jackson quando ele vir a estúpida da bola completamente feita em fanicos. A minha bola! A minha linda bola de beisebol! Ainda estás grogue por causa do cheiro? Um bocadinho. O que é que o teu pai está ali a fazer? Não sei, acho que está a montar um armário. É tão fixe ele saber fazer esse tipo de coisas. Au! Xisa, panico, com caneta! O Glongstaken não encaixa nos Floghagen. Olá, meninas. Olá, pai. Stuart. Está tudo bem? Podes crer. Estou a fazer o que os homens costumam fazer. Sabes, a construir coisas. E a adorar. Tu, por acaso, não viste a água oxigenada? Lá em cima no armário. Obrigado, Miley. Muito bem, Vitolo. Tu estás prestes a passar de grande jogador para uma grande dor. Miley, tens a certeza que queres fazer isto? Quer dizer, a cena do Urseberry foi um acidente. Tens razão. Vai parecer como um acidente. Está mesmo a apetecer-me queijo ralado. E aqui está uma coisa que parece um autêntico queijo. Vá lá, força! Força, manicura medricas! Vá lá! O que é que se passa comigo? Porquê é que eu não consigo? Admite, tu não és esse tipo de pessoa. Tens razão. Porquê é que eu sou sempre tão boa? Eu já nem consigo olhar para isto. Toma lá. Isto é que eu chamo um acidente. Tens razão. Até parece que foi o destino incrível. Eu tenho um urso destruído e ele tem uma bola destruída. Mais uma vez o universo está equilibrado. Olá, consegui arranjar-te o urso. O quê? Sim, eu estive a pensar. Se me estragasse uma coisa minha, mesmo por acidente, eu ia ficar zangado. Bom, toma lá. Já não estás chateada? Podes ter a certeza que não estou chateada. Boa. O que eu estou é tramada. E eu pensava que não era possível. E tinha toda a razão. Ora bem, olha, pode não estar perfeita, mas sabes, com um certo tipo de luz, se inclinares a cabeça e fechares o olho direito e fechares o olho esquerdo, sim, resulta. Malta, qual é o problema? É só uma bola autografada. Vou a uma loja de colecionadores e comprei outra. De quem era? Do Babe Ruth ou do Willie Mays? Não, era de um tipo chamado Joey Vitolo. Isto era do Joey Vitolo? Mas afinal, que tipo de animal és tu? Eu não estou a gostar nada disto. Ele é o único tipo da história a fazer 5 home runs nas suas primeiras 5 entradas. Porquê é que eu nunca ouvi falar dele? Porque no último home run, ele deu um mortal para celebrar, deslocou o ombro e nunca mais voltou a jogar. Agora tem uma casa de massas em Pasadena. Uma casa de massas em Pasadena? Isso é perfeito! Se estás a pensar em pedir-lhe um autógrafo, boa sorte. Desde que o mortal lhe deu cabo da carreira, ele não dá autógrafos a ninguém. Um ano passado, tentei pedir-lhe um autógrafo num guardanapo. Quero saber a sua ceia. É isso que tens emoldurado no teu quarto? Um dia destes vai valer uma fortuna. Sem ofensa, Oliver, mas és um rapaz. Acredita em mim. Quando uma rapariga inocente como eu lhe pedir, ele vai dizer sim. Não. Mas a bola do meu irmão está... estragada. Oh, sendo assim, não. Que tal pedires ravioli e bazares? Mas ela estava só... Adeus. Mas não está a perceber... Adeus, adeus. Eu só preciso... Adeus, adeus, adeus. Vá lá, Joey. Não queres saber dos teus fãs? Mais uma vez, não. Eu dei-lhes os 5 home runs da minha vida. E sabes o que é que eu recebi? São uma piada nos canais desportivos. É verdade. Quando um jogador cai de cabeça, chamam-lhe um Vitolo. É terrível. Sabem, pela parte que me toca, essa fase da minha vida acabou, perceberam? As únicas coisas que me interessam são linguine, a lasanha. Pai! Ah, e a minha menina, olá. Olá, linda, como é que te chamas? Ângela. Ângela! Que nome tão bonito. Que tal se pedires ao pai para assinar esta bola? Que tal tu pedires ravioli e bazar, hein? É a minha menina. É, adorável. Ei, Miley, olha só para a t-shirt. Sim, acho que temos aqui uma fã da Ana Montana. É a maior. Estás a brincar? Completamente. Estão prontos? She's got the limo Alfred. Ooh, hottest styles, every shoe, every color. É uma... Sim, chega, já percebi. É. E não tenho de ouvir isto umas 50 vezes por dia. Queres apostar? Ei, linda, se eu trouxesse a Ana Montana aqui para te conhecer, fazias com que o teu pai assinasse esta bola? Tu conheces a Ana Montana? Oh, está a doer muito! Boa tentativa, miúda. Mas não me interessa quem trazes, porque eu não vou assinar nada. Está a doer muito! Ele assina. Olá, pai. Como é que está a correr o armário? Está a fazer um bom churrasco. Uma salsicha? Não me apetece. De certeza? Sabe a Flogenhagen? Um pouco usada. Uau! Muito usada! Oh! A minha mousse! A minha bola! A minha Joey Vitolo! Miley! Oh, eu vou vingar-me! Oh, sim! Eu vou vingar-me! Não me lembro de ter posto passas. Outra vez! E pronto, já está. Muito bem, assinei todas as partes visíveis do corpo da sua filha. Agora, por favor, pode assinar a bola? Claro, não há problema. Logo a seguir ao espetáculo. Que espetáculo, amigo? Dá-lhe, Pauli. Nem pensar. Isto não fazia parte do nosso acordo. Faz uns quantos números, dizes para provar em vitela e passas daqui. Isto não é nada justo. Prometeu à minha amiga que lhe assinava a bola se eu conhecesse a sua filha. Quando se tem razão, tens razão. Não há problema. Toma lá. Obrigada. Só escreveu Joey. Se queres a parte do Vitolo, vais ter de cantar Old Blue Jeans no palco. Ah, you make some noise. É? Old Blue Jeans, you make some noise, percebes? Tá bem. Mas acho que está a dar um péssimo exemplo à sua filha. É, por mim não há problema. Porquê que há dois microfones? Tem piada teres perguntado. Não me ofusques, miúda. Isto é o meu restaurante. Tá, mas não vendo a vitela. Estava à espera que dissesses isso. Pois é! Experimenta a vitela! Vocês vão dizer-me o que eu quero saber! A escolha é entre dizerem-me antes da dor... Ou depois! Onde é que está a bola? Bola? Que bola? A Joey Vitolo! O meu pai deu-me quando eu fiz 13 anos! Essa bola! Eu não sei do que é que estás a falar! Bem... Talvez uma viagem ao armário te refresque a memória. Tu nunca me has de fazer falar. Tens toda a razão. Tu és forte, mas ele é fraco. Pilar, tu tens de aguentar. Deixa, não faz mal. É só um armário. Ah, o que é aquilo? Não, não, não. Ajuda-me. Eu falo assim. Ela está no... Vitolos. Uma especialidade do Vitolo, quase tão boa como os canelones. A fusão musical de Montana e Vitolo. Vitolo e Montana. Don't let no small frustration, hey, ever bring you down. Não é isso, miúda? Just take a kooky situation and turn it all around. Bebemos todos os dias. With the new attitude, everything can change. Agora aos domingos temos a deliciosa omeleta. How you want it to be. Mas o fiambre é à parte, queridos. Life's what you make it, so let's make it rock. É isso mesmo, miúdos. Life's what you make it, so come on. Experimente vitela. Come on. Ora bem, vamos para o momento alto do nosso número. E? Vá lá. Sim, acompanha-me. Isto é do melhor, isto é do melhor. Pá. Estou a provar a vitela do papá. O que é que estás a fazer? Estás a envergonhar-me. É melhor recompor-te para a segunda parte do show. O jogador acabado, repete lá. Eu tenho um agente e uma editora discográfica a chegar, está bem? Queres aquela bola ou não? É bom que me faças fazer boa figura, ouviste? Nem com uma máscara do Timberlake fazias boa figura. Tu sabes quem é que eu sou? Sim, és um tipo que eu costumava admirar. Agora és um cretino e aproveitas-te da minha amiga. Anda, vamos. Mas... eu estraguei a bola. Eu sei. E sei que foi um acidente. Não faz mal. Não estou chateado contigo. Jackson, espera aí. Não estou a perceber. Eu estava chateada contigo. Eu queria que tu sofresses. Eu vi o último número e acho que já sofremos bastante. Então já não queres a bola? Não. Nenhum autógrafo vale isto. Obrigada. Oh, espera! Esqueci-me de uma coisa. Ei! Ei, Joey! Que é? Está pronto para o grande final? Qual final? O seu! Vai sair um rolo de carne! Bem passado! Oh, mesmo nos canelones! Olha, fizeste muito bem ao teres perdoado o Sr. Vitolo. Bem, depois dele assinar a bola de beisebol e pedir desculpa, achei que estava na altura de não ficar chateada. Agora, se me dão licença, eu prometi ao Joey uma última canção. Força, Polly! Estranho. A assinatura do Joey está diferente desta vez. Na bola que me deste, o Y era um rabisco, como tu fazes o teu... Se eu dançasse assim, davam 10 a mim próprio, Jackson.